localizador. 2000 no 095, informa estabilizado no localizador, no 273. Quando 273, informa o tráfego do helicóptero, mantendo 500 pés nas proximidades de cima, não irá interferir nas aproximações. Azul 4206, passa a passagem do rebanho ali e mantém no 0. Gente, após a passagem do 09 final ali, mantendo 0, passagem 06. Quando 273. Opa, negativo, desculpa, o 273, prossiga. Quando 273, informa o helicóptero, mantendo 500 pés nas proximidades de cima, não irá interferir nessa aproximação. Ah, tá ok, muito obrigado, desculpa. Para o táxi web 6720, está com 120 a bordo, 120 a bordo, 3:45, alternando com fins. Web 6720, aguarde para iniciar o táxi, é o número 4 para o táxi. Número 4 para o táxi, vai manter a posição 6720. Controle, autoriza Gol 1273 lá na proa do, de Duna? Autorizado no 263. Muito obrigado. Passou a Juliette, 601. Aguarde para ingresso. Ciente, aguardando. Turn 3894 on the ground at 52. Right, call 1219. 1219 at 394. Azul 4206, ao vento 130 graus, 7 nós, livre decolagem 1-0. Ciente, autorizado decolagem 1-0, 4206. 354 no 5, observa a rolagem do Embraer da Azul após ali, mantém pista 1-0. To parking, there are two traffic in front of you, waiting my clearance. Further clearance to enter. Your apron will be 11. Turn 3894. Roger, apron 11, waiting for clearance and aware of the aircraft in front of us at 3894. Correct. Gol no 601, é o número 1, sua posição é 04, aguarde para ingresso. Ciente, lascuta. Funcionário 6143, número 2 para ingresso, posição 1-0. Aguarde minha autorização. IK-03-4206, decolou 5-4, chama o controle, frequência 1208. 208, boa noite, 4206. Boa. Salvador, boa noite, Azul 4206, decolado na PUCA, passa 1.300. Azul 4206, contato radar, decolagem, esquadra nível de voo 370. Após 2000 pés, está autorizado direto ao Romeu 408. Sobe 370, após 2000, voa Romeu Fox 098, Azul 4206. Mensagem pro Romeu 146209? Sim. Não compreendeu. É, alguém falou, someone told me, IKU3, what does it mean? Não somos nós, eu também não sei. O que tem isso aí não? Gente. É, Gol, Polo 856. Estamos com 175, Renato Salvador, 3 e 15. Autorizado táxi, ponto de espera, pista 1 a 0. No ponto de espera, transferência, Gol no 856. Autorizado táxi, para ponto de espera, lá 286, no 856. Repita apenas o POB. 175. 175, ciente. Webjet 6720, seguindo o Boeing da Gol à sua frente, no ponto de espera, transfira para Uno, 18 decimal 6. Táxi contornando Pati 1 e após Índia. Dentro da informação, Tango vai cruzar o 090, autorizado até o 080 na chegada marítima. Lima, Kilo Zulu, acena identificação, autorizado, vai direto ITAP, desça até nível de voo 050, QNH no 095. Autorizado ITAP, descendo até o 050, o Lima, Kilo Zulu. Oi, boa noite, comigo, ponto espera, pistão no 0. Boa noite, 56, boa noite, a linha mantém 1-0? A linha mantém 1-0, noite 56. 354-5, decolou ao 57, chama o controle, frequência 1208. 208, obrigado, bom serviço. Nossa saída para Brasília? A gente suba a nível de voo 140, está autorizado quando possível ver direto coral. 140, direto coral, obrigado, 5415. Transição Elefa, controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 60, código transponder 5042. Pesado, Brasília 2360, apesulo 17, apino, decolou no 0, curva direita, abor Elefa, 208, controle 186, torre 5042, o transponder, o gol 1567. Protejamento correto, chame pronto para acionamento. Reportará ao 567. Gol no 601, o Chanel 1643 e TAN 3894. Autorizado ingresso, portões 04, 10 e 11. Ingresso 04, 601. 3894, portão 11. 310. Correto. 856, vento 1110 graus 7 nós, livre decolagem, pistão no 0. Obrigado, 86. Está mantendo a região aqui do Iguatemi, está com 710. 6, Max, eu te mando. Boa noite, 6720 da UES, ponto espera 1-0. 6720, muito boa noite, mantenha um ponto espera aguardando. Mantenha o ponto espera 6720. Dois, sete, três, livre pouso no 0, vento 120 graus, venha 12 nós. Autorizado pouso 1-0, 1273. Com controle agora, 1208. 208, obrigado. Boa noite, que foi? Não, é o Guardião 07. Preciso, Guardião 07. Decolou do CAB, destino Salvador, que é pés, vertical de Pituafu. Guardião 07, aguarde transferência para a torre. 7. Trolho, 956, boa. Gol 956, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 390, sai da PUCA. 390 da PUCA, 956. 6007, sai da torre, 18 desse também. 27. Prossiga. 340 para Guarulhos. Tana 3897, autorizado Guarulhos, nível de voo 340, Apezulu 10, Bridge, Apezulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, rota do plano de voo. Decola da 10, curva direita, saída da El Leda, Bridge, controle 120.8, torre 18.6, transponder 5044. Tá, 3897, autorizado Guarulhos, nível 340, Apezulu 10, até Bridge, Apezulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Saída da El Leda, direto Bridge, 1208, 1086 Torre, 5044 é o transporte, está na posição 5. Cotejamento correto, chame pronto para acionamento, poxa. Bora. Sono 273, sala 01, livra direita, livrar 1219. Livrando 219, voo no 273. Alinhado e pronto, 6720. Livrou? Voo no 273, livre táxi. Para o portão 03 do Pátio 1. Cuidado para o 3, voo 273. Jet 6720, vento no 00 grau 7 nós, livre decolagem no 0. Ok, livre decolagem no 0, 6720. Para o cruzamento da final 35? Afirmativo. Ok, informa apenas uma aeronave taxiando na taxiway alfa, ok? Deixando, evitando por gentileza o sobrevoo da mesma, o senhor prossegue direto para o pátio 3, guardião 07, chame solo controlado. O vento 110 graus, 7 nós. Ok, direto pátio 3, evitando as aeronaves, o guardião 07. Consultar com o seu táxi. Está no solo, Guardião 07, atenção a chamar a CN mais um minuto para o pátio do Graia. Sim, Guardião 1, aguarda. O 07 está pronto, quando autorizado, para prosseguir o Graia. Guardião 07, apenas informação, nós temos um voo já ingressando no gate, então, evitando o sobrevoo do mesmo, da presente, já está autorizado a prosseguir direto para o pátio do Graia. Me chame no solo controlado. Ok, está observando o gol, vai prosseguir direto para o Graia, chamar a solo. Muito obrigado. Certo, o cruzamento, o Guardião 07 está solo controlado, não faz o cruzamento. Boa noite, seu solo 07, frequência livre. Chama agora o centro Recife, 12085, alterna 12545. 1685, 2545, obrigado, 1865. Eu zero, Lima Kilzu. Lima Kilzu, livre descida para 3.000 pés, altímetro 1.0 no 5. 3.000, 1.0 no 5, Zulu. Boa noite, Guam 273. Guam 273, adiante. Boa noite, por gentileza, autorização do Bonfim, informação Santos. Guam 273, autorizado para Confins, nível de voo 360, Apezulu 10, bridge, Apezulu 16. Decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, após bridge, controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 6, transponda 5051. Ok, autorizado com 360, conforme a Apezulu 10 até bridge, após a Apezulu 16, decolada 10, primeira curva direita, da Elisa, após o bridge, controle 1208, torre 386, transponda 5051. Correto, chame pronto para assinar. Salvo Salvador, tá 3897, pushback acionamento. Portão 05, parte 1, autorizado, chamo pronto pro táxi. Autorizado, chamo pronto para o táxi 3897. Salvador 601, autorização para o Galeão 360 da forma Satis. Autorizado Galeão, nível de voo 360, Apezulu 10, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena, após conforme rota do plano. Decolada 10, curva direita, saída da El, Leda, após bridge, controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 6, transponda 5041. 360 autorizado, Zulu 10, SMAP. Lúvito, Barbacena. Após confirmado o plano de voo, decolando a 10, curva direita, Tael Leda Bridge. 280. 1208, controle de saída, 5041 é o transponder 601. Correto, chame pronto para o acionamento. Camarada. Atirando, mantendo a linha do litoral próximo a Pituba, mantendo 500 metros. Silêncio Romeu, mantendo a escuta permanente. A escuta permanente, Romeu. O voo prossiga para 2.000 pés, está autorizado o ILS X-Way, reporte o voo cruzou. 2.000, reportará o Lima Kilo Rio. Solo está 3897, pronto para ataque com 215 a borda. 4 horas e 10, alternando com fim. Táxi, ponto de espera, pista no zero. 7, 3, 2, 9, 7. Evita POB? 215. Era bom, desça para 4.000 pés, altímetro 1015. Desça para 4.000 pés, a gente ficou 1.015, papá. Felipe, 5415, aproximando-se de Conde no nível 140, o serviço será terminado ao passar Coral Chamilhaus 120, decimal 1. 120, 1, Felipe, 5415, ao passar Coral. 940, ciente da informação. Tango, autorização Guarulhos. 140, aguarde cópia. Aguardando. Voo no 567, autorizado, puxa, chama para o táxi. Autorizado, puxa, chama para o táxi, voo no 567. Voo 940 autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, via Pezulu 10, bridge para Pezulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, conforme rota do plano de voo. Decolada da pista 10, curva direita, saída da El, Leda e após bridge. Controle 120.8, torre 118.6, transponder 5057. Confirma a frequência de controle 2. Controle 120.8, torre 118.6. E 118.6. 118.14, muito obrigado, amigo. Boa noite. Boa noite. Saída da El, transição Leda, após Leda, vou direto bridge. 120.8 é o controle 118.6, torre 5057 é o transponder, voo 1940. Correto, chame pronto para o acionamento. Camarada na número 8. Obrigado, repórter Serra. Portará o Ima aqui, o Zulu. Salvador, tá 3897, tá pronto para decolagem na cabeceira 10. Tá autorizado, alinhar e decolar 10, vento 110 graus, 9 nós, tá 3897. Autorizado, alinhar e decolar 10, tá 3897. Externo, bastante travado, Lima, Kilo, Zulu. Copiado, Lima, Kilo, Zulu. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Isso, Lima, Kilo, Zulu. Nosso CAB é 147. Nossa autonomia é 3 horas e 43, alternando com o fim. Autorizado, táxi,